causa de você bati meu peito. Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece meu amor. Mas você passa e não me olha. Mas eu choro por você. Você por mim não chora. E mais eu choro por você. Vai, vai, vai, vai. Eu falei, menina, menina. Mas que menina, que menina, que menina. De meu peito, baixinho, quase calado, apaixonado por você. Menino, menino, que não sabe quem eu sou, canta pra mim trancoso. Menino, meu amor. Mas você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Choro, choro, choro. É mentirinha que eu sei que eu choro, choro, choro. Você por mim não chora. Não chora, mas eu choro. Senhoras e senhores.